Charlie, confirmando? Positivo, Mike X-Ray Charlie. Autorização de retorno do Gate 7 para o Gate 6 dúzia. Ativo, aguarde, ok? Aguarde, mantenha a posição. Apenas confirmando do portão 07 para o 6 dúzia. Positivo. Sente, aguarde devido à movimentação agora no pátio, ok? Ok, aguarda. Seria o TAN 35 no 7, copinha, é modulando? O 370 é incorreto, copia o 38. TAN 35 no 7, Salvador Brasília, autorizado nitro voo 380 via UPS Zulu no 7. Decola no 0, primeira curva direita. Perfil da saída arbor, após arbor, voa posição elefa, onde intercepta a rota autorizada, UPS Zulu no 7. 5443 no transponder, o controle 120, décima 8, TAN 35 no 7. Rota UP Zulu no 7, confirmando. Correto, reposto quando pronto. American 980 via Juliet to stand 1-1. Ok, via Juliet to gate 1-1, thank you. comigo. Voo 607, pronto, cópia, o nível de voo 360, informação em curso hotel. Voo 607, Salvador Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via Upezulu 16, decolado 10, primeira curva direita. Descida saída da Euleda, após Leda, voa direto posição bridge, onde já intercepta a rota Upezulu 16, após conforme o plano. 5442 no transponder, o controle 120.8, voo 607. Correto, 08, o portão é posto quando pronto, pressionamento pushback. O Gol 607 tem previsão do pushback? Gol 607 é o solo? Tem previsão pro pushback? Gente. Volume 6420 no portão, coordenação equipe de solo, reposta para o táxi. O 1804 é o solo? Observação. Tem previsão para o push? Mais 2 minutos, senhor. 2 minutos? 2 minutos. Sente. O Mike Charlie, Mike X-Way Charlie na escuta? Na escuta? Tem condição de deslizar para o portão 612 ou reboque assim que autorizado? Positivo. Tá livre então, reboque agilizando até o 612, reporta no término Mike Charlie X-Way. Corrigindo, Mike X-Way Charlie. Ok, vamos ver. O 3859 está autorizado a curvar à esquerda para interceptar a aproximação ILS, checa o trem, aguarde transferência. Ok, 3859. Voo 804, portão 10, coordenação equipe de solo, reposto para o táxi. Aí, portão para o táxi. Dan 3859, cheque trem, torre 1, 186. 186, Dan 3859, bom dia. Oi, Salvador, é o TAM 3859, bom dia. TAM 3859, bom dia, confirmando de embarque travado. São 3859 já embarque travado, confirma. Embarque. Sente livre pouso, pista 10, vento 130 graus, meia dúzia nós, TAM 3859. Livre pouso 10, TAM 3859. Thank you. Voo 1804, está com 136 a bordo, tem 3 horas e 30 minutos. Delta, no Guião, Terra da Campo. Afirmativo, Gol 1804, autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, até o ponto de parada no zero. Quando lá pronto, chama a torre 186, altímetro no 020, Gol 1804. Então, via Pátio, Índia, até o ponto de espera da 1-0, torre 186, pode ajustar por gentileza? 1020, 1020. 1020, muito obrigado. Uno 715, Brasília, hotel com fé informação em curso, pronto, copia o nível de voo 360. Uno 715, Salvador, Brasília, autorizado nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita. Descida saída Arbó, após voo, posição Elefa, onde intercepta a rota Pesolu 17. 5445 no transponder e o controle 120, décima 8, Uno 715. Cotejamento correto, reposto quando pronto para acionamento e pushback. Paulo Salvador, Mike X-Ray Charlie. X-Ray Charlie, finalizado no portão 612, muito grato e agilidade. Bom dia, até a próxima. Bom dia, um excelente trabalho. Paulo Salvador, está 319, livrou. A gente fica no zero. Hotel confere com fins 360 ao nível 30 segundos para cópia, Gol 1897. O TAN 3859, táxi via Alfa, repórter da Taxi Juliette, por gentileza. Via Alfa, repórter da Juliette, 3859. O 1897, copia. O 1897, Salvador com fins, autorizado nível de voo 360, decola da 10, primeira curva direita, prefira a saída da El Leda, após Leda, voa direto posição Bridge, onde intercepta a rota Pesolu 16. 5450 no transponder, o controle em 120, décima 8, voo 1897. Correto, reposto quando pronto, pressionamento e pushback. Então 3859, após o banho da Gol com pintura da Varig, via Juliette para o portão 09 autorizada. Aqui após o Varig, Juliette para o 09. Salvador, bom dia, voo no 642. O 642, controle, contato radar. Bem. A 3153, desça para 2. Para 2, senhor, 3153. Gol 1804, a linha decola pista no zero, vento 130 graus, 8 nós. Baixa até 20 milhas de Salvador para treinamento, na escuta do controle de Salvador que opera no 20, décima 8. Transponde ao 01, 16, o Bravo de Whisky. Confirmando a primeira curva à esquerda, o Bravo Kirusk. 02 a bordo no pátio 4, confirmando? Chama a torre 186 para acionamento, táxi, bom voo, bom treinamento. 3597-04 Portão, coordenação QP Solo, reporte para o táxi. Setor Bono 715, aguarda, por gentileza. Número 3 no setor Bono 897. Salvador, Xané 62 no ouro. Prossiga 62 no ouro. Alguma novidade do nosso plano aí? Negativo, a OBT é às 11h35. O plano só deve aparecer às 11h05 Zulu, 30 minutos de antecedência. Caso necessite decolar antes do fechamento da pista, solicito que entre em contato com a companhia e faça uma cega G antecipando aqui. Ok, na verdade esse plano está para as 9h44 Zulu. Poderia solicitar que você chegasse aí com a sala IET ou outro setor, ok? 9h44 Zulu? 9h44, daqui a 4 minutos já. Senta então. Gol no 804, decolado aos 40, controle 120, décima 8, bom gol. 208, fica com o que aconteceu. Gol 13, Salvador, bom dia, gol no 804. Boa noite, 04, tem um controle, está em contato. 08 Portão, coordenação equipe de solo, aposto para o táxi, voo no 607. Para o táxi, da 3517, tem 1, 2, 3, a bordo, 4 horas, alterna com o PIC. 517 via Índia, no ponto de espera, chama 208.6, altímetro 1020, bom voo. Índia, ponto de espera, 208.6, acessado no meio-vindo, obrigado, bom dia, 3517. Gol no 607 ao solo? Já iniciou no 08? Sente. O Gol no 897 ao solo, Salvador? Ok, vai realizar simultâneo com o colega da sua direita, o Bang da companhia, ok? Que me chamou primeiro. Coordene com o tratorista para que sua aeronave adentre no pátio 3, ok? Dando possibilidade de o mesmo realizar o pulso simultâneo, o Gol no 897. Afirmativo 03, reportando para o táxi. 03 do portão, reporte para o táxi, coordenando com o tratorista. O 1715 é o solo. Realizará simultâneo com o colega da sua esquerda aqui. O mesmo inicia primeiro, logo em seguida o senhor inicia o push. O 1715 não vai perder a prioridade para o táxi, será o primeiro no sequenciamento. Apenas para evitar demora aí do colega também. Gol no 642, chame Recife 1285. 1285, gol no 642. Alô, Xané 62 no ano? Em contato contato com o Centro Recife, mais um minutinho para a sua autorização. Tá legal, então. Nós já estamos próximo ao puxa-acionamento também. Posso acionar e copiar durante o táxi ou não? Não, negativo. Tá legal. ILS, checa o trem, aguarde para chegar. 3153. Mandou o nome 42? Prossiga. Uma sequência para chamar o 126, é 126, decimal 45. 12685. 125, 146. O 1715 confirmando, totalmente pronto. O 1897 é o solo. Sente. O Xené 62 e 9, pronto, cópia. Pronto, cópia 62 e 9. O Xené 62 e 9, Salvador Galeão, autorizado livre voo 360, decolada 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, pós Leda, voa direto, posição bridge. Onde intercepta a rota Pesolu no 0. 5461 no transponder, o controle opera em 120.8, Xené 62, 1-1. Bativo autorizado 360 para o Rio de Janeiro, decolando a pista 1-0, com a primeira curva à direita, perfil da Helder da Bridge, onde intercepta Pesolu no 0, 1208 é o controle, transponder 5461, Xené 62, 1-1. Protegimento correto, aguarde para o puxo, que é número 2 nesse setor. Guarda, 62, 1-1. Ingressando, preparando-se para iniciar a decolagem. O Bravo Kilo Luiz, que está aqui autorizado, reporta para ingresso, pista 7. São 3153, check trem, pouso autorizado, pista 10, vento 140 graus, 9 nós. Embaixo está lavado, nível pouso, pista 10, da 3153. São 3597, decolado aos 46, controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, tá 3597, boa. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3597 no perfil da Arbor. Tô 3597, controle e contato radar. 3597. Não acompanha autonomia e alternativa, muito baixa a frequência. 4 horas, alterna com. Gonomia 07, táxi inicialmente até o través da posição meia dúzia. terminal 3153. Veloçoso para o táxi. Com 170 a bordo. 3 horas e 35 de autonomia até na Pontinha. 175, táxi autorizado até o ponto de espera 10 via Índia, no ponto de espera chama 2186, altímetro 1020, meio 20, bom voo. Autorizado via Índia, no ponto de espera 10 880, 1020, 1020. Alô, Salvador, bom dia, 3153 de Bruno. 3153, táxi via Alfa, reporta essa táxi via Juliette. Alfa, reporta essa táxi via Juliette, 3153. O número 07 em condições de taxiar sem interferência com um colega aí finalizando o posto no Patriz. Tá livre então, pátio Índia até o ponto de espera 10 como número 2 agora, no lá, chama 2186, 1020 no altímetro. Pátio Índia, no ponto de espera 2862, 1020, obrigado, pode. Gente, mantém a posição. Hoje o GNR 12 Nuno está no 14, aguardando o feedback de treinamento. Afirmativo, 45 Equipe de Sol, é posto para o táxi 62 no Nuno da Ocean. Eu vou dar a táxi 12 Nuno, grato. Pines, confirma o problema, autonomia? Gol 897, seguirá o Bangra e a companhia como número 3 no ponto de espera chama 2086, o altímetro no 020, o voo. São 3153, após o banho da Goa Suicida, ingressa via Juliette 05, portão, São 3153. Número 07, bom dia. Após a rolagem do Boeing da companhia, ele mantém pistão zero.